Minha boneca de lata bateu a cabeça no chão. Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação. Da massa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o nariz no chão. Levou mais duas horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu a barriga no chão. Levou umas três horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão. Levou umas quatro horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou mais cinco horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o pé no chão. Levou umas seis horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Mas até que eu fiquei uma boneca bonita. De lata bateu a cabeça no chão. Levou mais de uma hora pra fazer a arrumação. Desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o nariz no chão. Levou mais duas horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu a barriga no chão. Levou umas três horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o bumbum no chão. Levou umas quatro horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o joelho no chão. Levou umas cinco horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui pra ficar boa. Minha boneca de lata bateu o pé no chão. Levou umas seis horas pra fazer a arrumação. Desamassa aqui, desamassa ali, desamassa aqui.